Estamos chegando agora com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Estamos chegando com os queridos amigos e parceiros do Big. O Big é preço baixo todo dia. E da Miller, a moda está nas ruas. Vocês estão com um fone muito alto, eu estou ouvindo o volume do fone de vocês pelo meu microfone aqui. É o Davi, cara. É, esse Davi é absurdo, Davi. Davi. E aí, queridos, tudo bem, Cajezinho? E aí, beleza? Boa tarde. Beleza. Fala, Maurício Amaral. Oi, aí, felizão. Cara, o Pianges passou a tarde inteira enchendo o saco de todo mundo aqui, cara. Aí, na hora todo mundo. Na hora ele tem que estar aqui, ele não tá. Ele tem uma ideia genial. Vou te falar, hein, cara. Ele, várias, inclusive, várias ideias geniais. E aí, Potter? Boa tarde, gente. Beleza, tudo tranquilo. O Duda Garbi trouxe o Geiso pra gente hoje. E aí, Geiso? Ô, Geiso, é verdade que tu quis vingar a nação tricolor e ligou pro Cajuru, é isso? Pra passar um trote nele? E passei, tá? E passou um trote no Cajuru, cara. Olha, ele me mandou catar coquinho, salada. Não, não foi ele, te mandou fazer outra coisa que rima com o nome dele. Vai tomar ticru, meu. Vai tomar Cajuru. Cajuru. Exatamente, meu. E aí, quando é que a gente vai ouvir esse trote aí? Vamos ouvir amanhã no, às duas da tarde. Amanhã às duas da tarde. Ponto, meu. Tá bem, ninguém pode perder, meu. Tá bom. A estrela móvel do Pretinho Básico, nesta tarde de terça-feira, tudo bem, Marcos Pianges? Tudo ótimo! É Davi Coimbra! Davi Cardini! Bicha! Davi Cardini! Bicha! Davi Cardini! Sheilon! Fala, Davi Coimbra! Não. Não o quê, Davi? Não. De jeito nenhum! Meu coração sempre quer mais um. E aí, Ricardinho? Grande parceiro. Beleza, só obrigado, Ricardinho. Também. Um abraço. E aí, Davi? Ricardinho podia fazer um aviso. Rapidamente, o Ricardinho conversou com o Leandro Damião também, parceiro. Ah, para, é mesmo? É verdade. Quando? Hoje à tarde. Exatamente. Lele ontem. Rendeu hoje. Lele ontem revolucionou. Hoje à tarde foi boa. Lele ontem revolucionou os gritos de torcida, que é gritos sem rima. Ah. Ahá, uhu, Damião é seleção. É, mas meio que rima seleção com Damião, né? É, também. Mas ficou faltando alguma coisa pra rimar com uhu. É, não tem como. Se bem que é uhu, não sei o que, é nosso. Cajuru, pode usar o Cajuru. Cajuru. Vamos aqui aos destaques comentados. Destaques comentados do Clique RBS para este final de tarde de terça-feira. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Alexandre Fetter. Obrigado, Davi. Bota fora o celular do Pianges, por favor. Bota fora o lixo. Bota fora o celular do da Garbi também, por favor. O iPhone separa as pessoas. Separa. O iPhone isola as pessoas, certo? Desconecta e conecta. Conecta de um lado e ok, desconecta do outro. É, tem um vídeo muito bonito no YouTube. É Disconnect to Connect. Que isso quando aí. O cara tá no iPhone, todo mundo ao redor dele fica invisível. É verdade. Tu sabe que ele no iPhone, a filhinha dele, assim, só o lápisinho desenhando, só o lápis, não aparece ninguém. Demais, as pessoas invisíveis ao redor, é japonês. Por isso que eu não tenho uma propaganda bonita. Um aparelho desse. O iPhone faz isso. Em Nova York, eles estão multando o pedestre que atravessa falando e digitando mensagem, telefone ou digitando. Tá atravessa certo. A rua. Tá certo. O pedestre que atravessa a rua. Tá ele certo. Se distrai, né? Se distrai muito. É comum a gente ver no trânsito motoristas ao celular, ao telefone, zigue-zagueando. Não, e dizem que é muito mais perigoso falar o celular e digitar mensagem do que dirigir bêbado. Por isso que eu só dirijo bêbado. Porque se tu parte do princípio de que se a pessoa tá ali falando, tá tensa naquela conversa, é muito importante a conversa. Logo, a função que ele está exercendo no momento ali de motorista passa a ser secundária. Mas imagina tu catar letra pra mandar mensagem, cara. É muito horrível. Agora, vocês já tentaram dirigir bêbado e mandar mensagem? No iPhone é mais fácil. Não, tem o teclado, tu cata a letra no teclado. Demais. É o que o Maurício tá falando, que é óbvio que é difícil pro Maurício. Tem que escrever, por exemplo, o S no Maurício, tem que apertar 4 vezes. Eu e 98% de quem tá te ouvindo. Não, esse 98% tem dificuldade, então, pra mas agora tem o que falar no telefone é que falta uma mão pra segurar a cerveja, né? Pois, esses dias eu tava fumando cigarro, mandando mensagem, enchendo o chimarrão, cara. Difícil, cara. Difícil. Fica complicado, né, cara? Ainda mais te ligam nessa hora, imagina. Tava no telefone. Tava no telefone também. Tá bom. O Maurício, pra escrever SOS, ele aperta ou... Deixa eu ver. Ele aperta. É um bullying, é um bullying. O melhor disso é que ele, o melhor disso é que ele fica brabo, cara. Meu o Maurício, meu o. Eu tinha esquecido disso. Como é que é? O é 3, é MNO. MNO. Então, Maurício, aperta. 9. Ah, não, 4 mais 4. 11 vezes. Aperta o 8. Maurício morre, essa é a sessão. Eu peço pra aquela senhora. Imagina o Maurício morrendo. Vou mandar uma mensagem SOS pro Potter. Não, e agora tem também os aplicativos. Tem aplicativos que tu baixa pro teu iPhone. Não sei se o BlackBerry. BlackBerry, acredito que não. Que é uma categoria, é uma tecnologia diferente, né? Sim. Pra não dizer inferior. O... Que legal. Existe a divisão. Existe, claro. É Grenal, BlackBerry, iPhone é Grenal, né? Cara? Tomara que o Inter seja. Que é o seguinte: iPhone, tu fala o texto pro teu telefone e ele digita. Ah, é. Ah, tu dita o texto pro teu telefone, pra o SMS ou pro e-mail, e ele digita. Digita automático. Ele digita automático. E o iPhone também tem um aplicativo que ele liga a câmera de trás, e aí você digita a mensagem vendo o que tá atrás do iPhone. Então tu pode caminhar digitando mensagem porque tu tá vendo a calçada através dele. Aham, ok. Deu pra entender? Deu, perfeitamente. Só tem inglês, né? Só tem inglês. A calçada é só em inglês. É só calçada inglesa que aparece. Tá, vamos lá, vamos aqui os destaques comentados do Clique RBS. Classe C, a classe C chega a 101 milhões de brasileiros. 53% da população está na classe C. Obrigado. Cerca de 19 milhões de brasileiros migraram para a classe C no ano passado, em 2010. A pesquisa mostra que a pirâmide social mudou de formato, se transformando em um losango, pois a classe C é a que conta com o maior número de pessoas. Ah, eu acho péssimo. Um losango? É, ah, porque tem menos gente na classe D, entendeu? Aí, assim, aí ela engorda pra classe C. A cintura, mano. Tá, mas o Brasil tem muito mais classe D e E do que classe A. Não, mas então é um losango mentiroso. Tá certo? Não, então tá certo. Não, tá certo. Assim, ó, obviamente certo. Tu tem pouca gente na classe D, certo? Tá, mas... Aí aumenta na classe C, fica gordinho. Eu entendi que engordou no meio. Eu só discuto que a parte de baixo não é fina e pontuda como na classe A. É um diamante. E é realmente um losango. É um diamante. DE bem embaixo, a classe C no meio ali, gorduchinha, e lá pra cima a mesma quantidade de AB tem DE. Tá, mas acho que tu continua sem entender meu pensamento. Ah, talvez. Eu acho que é um diamante. Tu não acha que é um diamante? Não, acho que a base de cabeça pra baixo. É um losango não tão perfeito, porque acho que ali tá mais. Não é tão grande a diferença das classes A, B, D e E. Eles formam losango. A classe A, B tem 42 milhões de brasileiros e a classe D e E 47. Então você equivale. Pô, desculpa, mas não foi exatamente... Não precisa responder dessa maneira, mas... É, o Fetter tava... Foi exatamente o desenho que eu fiz. Que era isso aí. Desculpa. Vamos chamar... Eu acho que tá mais pra um octógono, cara. Não, é porque... losango. É um losângulo. Vamos chamar a classe A de X e a classe B de Y, por exemplo. Colocando... Ai, meu Deus... Complica, né? Ah, nunca a matemática vai ser melhor. Estudo mostra que 64% das famílias brasileiras estão endividadas. Feito! Do total de famílias endividadas, 71% apontam o cartão de crédito como o principal vilão. Que é uma navalha, né? Na sequência, né? Aparecem os carnês, 21%, e o financiamento de carros, 10%. Em terceiro lugar, quarto, mulheres, deve ser, né? O cara gasta com mulheres. Não, isso é aí arrebenta, cara. Tem que lembrar o Lelê que o carnê da depende CVC do cara, dele, né, cara? Tá pra vencer. Não, todo que homem gasta com mulher. Não. A discussão é se tu gasta mais com mulher solteira ou se tu gasta mais com mulher casado. Mulher casado. Será? Eu não gasto com mulher, por exemplo. Ah, pois é, de olho aí, ó. Não é todo homem que gasta com mulher. Eu gasto com cultura, com teatro. Oh. Mas tu não é homem. Mateus José Vilca. Tu não é homem. Tá pedindo financiamento no Itaú, né? Confrontos entre rebeldes e as forças do Gaddafi deixam 9 mortos no sudoeste da Líbia. Nesta manhã, as forças leais a Gaddafi voltaram a atacar a região de Misurata, ou Misurata. Ah, Misurata é terrível. Terceira cidade do país e única do oeste líbio em poder do movimento insurgente. Daqui a pouco vai ser Muammar Cadáver, né, cara? É como disse um amigo meu no Twitter, alguém por favor mata o Gaddafi. Faz o papo. Adianta. Vai lá e mata o Gaddafi. Geralmente não adianta muita coisa, né? É, cara. Geralmente não adianta, mas não é só ele. Pior, né? Louco tem que deixar pro lado, Gaddafi correr segundo. Pro lado que dispara. Deixa correr. Tem, tá, vai, tem, meu, tem que chegar a destruir o Gaddafi e organizar ali, né? Ridículo aí pra gente falar de coisa séria. Não, não, só um pouquinho. Tô tentando demorar o máximo que eu posso aqui pra retardar os fatos. Quero falar de coisa séria, aí, rapaz. Um comboio de 33 ônibus de companhias de turismo que transportam comerciantes para São Paulo saiu de Biguaçu, na Grande Floripa, e foi até a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no centro de Florianópolis. A mobilização ocorreu para pedir mais investimentos dos governos estadual e federal em segurança nas rodovias. Desde setembro de 2010, cerca de 30 ataques a ônibus ocorreram nas BRs 101 e 116 entre Santa Catarina e São Paulo. Eles atacam os comerciantes que vão para São Paulo fazer compra, né? Então, uhum, eles atacam na ida, que é quando eles estão com o dinheiro no bolso, né? Porque na volta eles já compraram, estão com as mercadorias. E esses... é terror e pânico, cara, porque eles trancam as pessoas nos bagageiros, nos ônibus, muitas vezes peladas, tiram a roupa delas, ou entram para dentro de mato. Dependendo, né, tia? Ô Maurício, e esses comerciantes, eles vão comprar coisas legais lá? Puta, cara, não podia. Claro, não. Sim. Eu quero sentar ali. Se fosse Pianges, ainda vá, Davi, cara, mas tu não pode, Davi. Nossa, pessoal, tá pelado no bagageiro. Não. Davi, eu vou te dar um exemplo. Minha mãe faz isso aí. A minha mãe saiu da Alegrete pra ir comprar em Santa Catarina, ali na região de Criciúma. Tem que escolher. Imagina se os caras tiram a roupa da minha mãe e botam a minha mãe no bagageiro. É que tem feiras pra atacadista lá e tal. Sim, que é mais legal. Tem os sacoleiros também, né, cara, que vão pra São Paulo, compram lá na 25 de março e tal, e vem pra cá, voltam pra suas cidades pra vender, revender. Os relatos são assustadores. Por isso que o nome é Atacado. Não, cara. Eu tinha um amigo de infância que o apelido dele era Atacado. Porque de vez em quando ele se atacava, assim. É. Ele se atacava. Nós temos a nossa colega Flavinha Moore, né? Que ela é atacada. Atacada. Por natureza. Uhum. 6:12, velho. Oba! Agora é o último destaque do clique do clique RBS aqui. Não, mentira, não tem. Destaque do clique esportes, claro que tem, cara. Claro que tem, nós vamos abrir a notícia logo mais às 18h30. É no bola aí. É no bola, exato. O Internacional foi convidado a jogar um torneio aí com os principais campeões da Europa. Bom, daqui a pouquinho a gente fala. Perigoso torneio. Vamos, perigoso torneio. 6:13, Cajé. Mas sempre vai estar. Fatos do dia! KGM, olha aí, rapaz. Seu KGM, meu? Seu KGM, tá? Isso aqui é respeito. Não, é, velhinho, né? Olha! Tá forte o galo tá hoje. Bom, galo. 8:24, aos 42 anos, ex-modelo Stephanie Seymour faz topless no Caribe. Show de bola, cara. Show de bola. Ela toma cuidado pra não pisar no peito. Não, ao contrário. Tu tem que ver a foto. É mesmo? Nossa senhora. Tá podendo? Linda. Um 40 corpo e quantos, cara? 4, ela tem 4 filhos. Espetáculo gigantesco e com carne. Tudo no lugar. Muito melhor que atuais modelos. Quem é a Stephanie Seymour? Tem a mínima ideia, porque só tem o olho dela hoje. Hoje em dia, uma mulher com 40 e poucos anos, né? Essas pessoas estão envelhecendo mais devagar. Né? Ela é palatável, né? Mas a mulher tem uma hora, palatável. Tem um dia que ela acorda. É que nem jogador de futebol, né? Eu lembro do Dunga, o Dunga jogou uma Copa do Mundo. Já era embargado, né? Foi pro Inter feia. E não jogou mais nada. Quer dizer, se transformou em um ex-jogador de um dia pro outro. Essa, assim, salvou, né? O uma mulher é assim, ó. Tu tá com uma mulher linda do teu lado. Ela dorme, também. Acorda. Uma baranga. Quando tu olha. Ainda vê. Wilson Matias um dia era. Aí acordou. Não é mais. 10:01, Chris Brown tem ataque de fúria em programa de TV. Sabe por quê? Falando da Rihanna, né? Não, porque ele quis. Não, mas parece que foi porque citaram a Rihanna. Cara, essa música não toca mais no rádio há três anos. Cara. Não. Kiss, 12:56, Anne Hathaway. Hoje sou internacional. Anne Hathaway almoça no Rio de Janeiro. Opa! Ela tá aí pra promover um filme chamado Real. Que é uma animação do mesmo diretor da Era do Gelo, Carlos Saldanha, que tem voz de Will I Am, que também tá aqui no Brasil, e também do Jamie Foxx, que vai ser agora. Do 14:06. E também o outro, Jesse Airbag. Airbag? É o cara que inventou o Airbag. Que é o cara que faz o criador do Facebook no filme A Rede Social. O cara tá aí também. Não, já foi embora, passou desapercebido. Não muito animado, mas tá aí. Não, eu vi a foto dele tanto hoje. Ele não tá. Como assim? O cara que é o fundador fundador do Facebook. Cara, isso não tem a menor importância, cara. Papel. Fundador, é, tem ator. Toda a importância do mundo, cara. A Nicole Bals deve estar atacada pra pegar todo mundo. Tem um filme, A Rede Social. Quem faz o Mark Zuckerberg, que é o fundador, é esse guri. Ah, esse guri entendi. Esse cara faz as vozes do Real. Real é um filmão aí que exalta as belezas naturais. Aliás, do nosso paizão. Tem um outro, um baita filme animação no cinema, Rango. Que é demais, cara. Rango é Bruna Surfistinha, não é? Não é mais. Não é mais, era. Ah, me confundi. Cara, deixa o Cajé acabar, 14-6, Jamie Foxx, citado por Piangers agora há pouco, almoça com Rodrigo Santoro no Rio. Ele jantou ontem com o Rodrigo Santoro, almoçou hoje. Mas ele gostou bastante. Tô namorando. Tô ficando. O sensacionalista disse o seguinte, que o Obama, naquele discurso no Rio de Janeiro, falou mais palavras em português do que o Rodrigo Santoro já falou em inglês nos filmes que ele faz. 16h23, Juliana de Doni encontra amigos na Barra da Tijuca. Adoro. Cara, é só aqui que ela aparece, a Juliana de Doni. Não, ela pega o Bruno Mazzeo também. Quem? Não, o Bruno Mazzeo pega todo mundo. Ah. Bruno Mazzeo tem alguma coisa a ver com a doença. Mazzeo também, meu. Filho. Filho da como é o nome dela? Anísio. Alcione Mazzeo. Alcione Mazzeo. Filho dela. Só o Cagê bateu palma com a Alcione Mazzeo. Não existe mais nenhuma Alcione gostosa no mundo. Nenhuma. Nem a Marrom? Nenhuma. Nunca foi. A Marrom nunca foi. Não, mas a Mazzeo já foi. Sim. Na época que ela era casada com o Chico, já foi. E agora, questão de 15 minutos atrás, pra salvar o Potter, 15 minutinhos atrás. 6-2. Não mais do que isso. 6-2. 15 minutinhos. 15. Tá calor. Dançarina do El Chan se exercita na orla da Barra da Tijuca. A nova loira do Chan é linda. Ordinária. Uma salva de palmas ao compadre Washington, né, que matou no peito. Todo mundo que passou por ali. Tá ótimo, Potter, obrigado. Eu queria ser com o quadro, eu acho. Quer falar alguma coisa além dessa? Quero falar uma piada. Piada do Potter! Apoio! Confecções Umbu! Umbu algodão, Umbu lycra e Umbu cetim! E aí um pesquisador chega ali e pergunta pra dona de casa. A senhora costuma ter relações durante o dia? Sim, pelo menos 3 vezes por semana. E durante o ato, fala com seu marido? Não, ele não gosta que eu fique ligando pro escritório dele. Acontece muito isso, né? Posso contar uma piada? Pode. Quer contar? Pode. Uma piada. Neila? Neila agora. Eu lembrei, desculpa, Neila. Lembrei de uma coisa, uma amiga minha casada pediu pra gente parar de falar. Preconceituoso. Tá, pediu pra gente parar de falar de infidelidade no programa. Tem um e-mail definitivo sobre isso, daqui a pouquinho eu vou ler. A gente provoca a ira nos casais, a gente provoca briga. É verdade. Os caras começam a brigar do nada. É verdade. Porque a gente tá falando isso. É, tu tava ouvindo o Pretinho, não sei o que, sabe? É verdade. E Rodrigo, aí, exatamente por causa disso, não estamos aqui pra isso. A gente vai falar ainda mais de infidelidade. Não. Porque se uma relação acaba por causa de uma brincadeira num programa de rádio, é que já tem que acabar há horas. Acho que o Potter tem razão. Então, isso é um teste das relações. É um teste pras relações. Me ajuda. Claro! Se você quer saber se a sua relação realmente é uma relação ouça o Pretinho básico. Saudável, madura e séria. Concreta. Então você ouça o Pretinho básico. Sim. E converse com a sua ou o seu cônjuge. É que quem tá feliz, né? Quem tá feliz pode ouvir de infidelidade. Tem tá cônjuge. Vai na piada, Neila. Maravilhosa, uma piada ótima. Uma ocasião. Tá lânguida hoje. O presidente Languedó. Opa, desculpa, é Languedó. Ele é homem? Languedó com A entre parênteses. Eu não me apego a gênero. Gênero é pra fraco, eu sou artista. Tá pronto. O artista pode ser ou artista e artista. Tá, quando pergunto ali. A mim não interessa levantar esse estandarte. Tá certo. Da homoafetividade. Anos 60, né? Nos anos 70 se discutia isso. Para o teu passaporte. São preconceituosas. Vocês, todas. Pessoas preconceituosas? Preconceituosas, homofóbicas e homofílicas. Homofílicas? Ah, mas o teu passaporte que tu fez agora, novo aí, com 10 anos de visto. É um presente que eu me dou, 10 anos de visto. Como é que tá o gênero ali? Sexo. O que tá ali? Não tem sexo. Não aparece gênero. Não aparece. Olha a piada, Neila. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, estive lá, vi o discurso maravilhoso. Maravilhoso o discurso dele. Então foi um jantar com a Michelle. Michelle é maravilhosa, bem vestida. Maravilhosa. Os dois foram jantar num restaurante pra quebrar a rotina, um restaurante mais pobre. foram comer um X salada. Ai, ali na Cidade Baixa. Ali na Sertório. X salada. Coisa horrível. Na Sertório. Quando de repente o dono do X salada veio falar com a Michelle. Cumprimentou-a. Deu um beijo, três beijinhos. Pausa neste momento pra cada um mandar um abraço pro seu X. Abraço pra galera do Tia Zefa. Beijo pro tio X Pereira. Quem mais é que come Vocês X? Vocês se apegam a cada coisa. Ninguém mais come X, cara? Só X, isso. X da dona Rose. Tá só apegados a cada coisa. X é bom, cara. X é uma porcaria. X é uma porcaria. 14 bis. Tribuna. Rocão. O Banzé. Cachorro do Hélio. O Rota lá em Floripa. O Rota, o Caisquidum. Pô, o Caisquidum. Tem o outro lá, o. Como é que é? Tem o outro lá, o Titãs Lanches. Em Santa Maria, tem o Calota. É. X Calota. Santa Maria tem o X do Dirceu. Do Dario. O bigode. Dario. O bigode na verdade lá. Te lembra do Dario? Mas desculpa desvirtuar, Neila. Então o Obama e a Michelle foram comer um X. Vem o dono do X, cumprimenta a Michelle. Cumprimenta a Michelle. Aí, tá ali, e o Obama pergunta. Quem era aquele cara? Who is that man? Who the fuck is that man? Ele pergunta. E a Michelle, um namorado antigo. Ah. Quase casei com ele. Chapista. E o Obama diz, você estaria hoje casada com um dono de um X galinha. E deu uma risada, o presidente dos Estados Unidos. Ah, não é dele e fazer a, isso. E a Michelle disse, se eu estivesse casada com ele, ele seria o presidente dos Estados Unidos. Olha! Um ensinamento pra vocês, homofílicos. Muito bem, obrigado, Neila. Valeu, Neila, obrigado. Que é mentira, né? É mentira, né? Não foi ela que tornou ele presidente. É óbvio que não. Não foi, né? Ele? Ela, inclusive, pediu pra ele largar a política, né? Que ele não se dedicava à família. E ele falou, não, vou continuar. Sempre assim. E tá lá naquela roubada agora. Ele era senador, ela dizia, deu, Obama. Devia ter ouvido. Chega, fica em casa um pouco com as tuas filhas, vê elas crescerem. Não, vou continuar. O documentário que ganhou o Oscar, Trabalho Interno, destrói com o Obama. É? Tipo assim, quem olha aquilo ali, olha pra ele assim, tipo, olha pra ele e fala assim, putz, Obama. E com o Alan Guiz. Exatamente esse o sentimento. Exatamente isso que tem isso. Olha todo documentário, que é um baita documentário, trabalho jornalístico impressionante, inside job, né, em inglês, né? Trabalha até tá nos cinemas aqui de Porto Alegre, não sei em quais mais cidades estão. E aí tu olha ali e fala assim, cara, eu não acredito nisso, Obama. Fica triste com ele, sério mesmo. É, também outro tá triste com Obama. Outro documentário que tem que assistir é o Lixo Extraordinário, não dá pra perder, cara. Tá bom. Onde tiver passando, vá assistir, porque vai mudar a sua vida. Tá bem. Vai lá, Davizinho. Daí, galera do PB, sou de Blumenau e ouvinte assíduo de vocês. Meu nome é... Johnny. Sandrigo, isso mesmo, dizer. Sandrigo e Rodrigo. Meu nome é Sandro com Rodrigo. É, foi isso, é a junção de dois nomes, Sandro mais Rodrigo. Não, Sandra, né? É um casal gay, então. Ele botou Sandro. Sandro e Rodrigo. Talvez sejam dois avós. Casal gay, então. Até existe internet, não conhecia outro Sandrigo. Ele é adotado de um casal gay, isso é isso. Eu tenho uma tia, o nome dela é Douquina. Douquina. Dolores com Joaquina. Tchê! Duas avós. Eu sou Dou, também começa com Dou, meu apelido lá no CTG. Mas não termina com Quina. Até existir internet, não conhecia outros Sandrigos. Bom, tem até Iglenho, né, cara? É, tem Iglenho. Além no Pretinho da Uma, a gente estava falando sobre junção de nomes. Ah. É por isso que eu acho que ele mandou esse e-mail. Aí. Mas existem até comunidades como Eu Amo um Sandrigo. Não, né? Mentira, cara. O cara mandou e-mail muito... pra contar isso pra... É, só homem entra nessa comunidade. Eu amo um Sandrigo. Mas o interessante foi o nome de uma promessa do Inter que se chama Andrigo, é verdade. Ainda é, né? Mas é que Andrigo é bem mais comum do que eu também conheço esse mais outro aí. Que Sandrigo. É. Sandrigo, né, cara? Sandrigo. Qual é o mais esquisito pra eu perguntar? Ele já tá respondido. Valeu, galera. Manda um... Pode ficar tranquilo. É, pra ele, pro Sandrigo. Que tô esperando... uma certa empresa para contratar ele para ele trabalhar, né? Isso aí, certo. Como vendedor de metropolitano. Certo. Tá certo. Tá bom. Nós não temos nenhum com nome estranho aqui, né? Iglenho, Alexandre, pô. Luciano, Carlos, Iglenho, Iglenho. Maurício, Eduardo, Davi, Marcos. Iglenho. Iglenho é o Revel. Fora Iglenho. Iglenho é. Rodaica é diferente. Rodaica. Rodaica é diferente. É neto, né? Única. Não, é que o neto única. Não é neto, é Euclides, né? Também é estranho. Mas Euclides é nego velho. Não é. É junção do Rio Grande do Sul. O nome do neto é Euclides. Ele nasceu com 42 anos. Tomara que tenha saúde, né, meu? É um guri. Deixa eu ler aqui um e-mail sobre o cornismo que a gente vem abordando aqui no programa e tal. Tá querendo me falar alguma coisa, meu? Não, cara, tu tem que procurar saber as coisas da tua vida por ti mesmo. Ah, bom. Renato Dalzotti mandou aqui. Ah, Dalzotti. Procurar na internet. Tem que descobrir as coisas. Meu amigo Dalzotti. Renato Dalzotti, obrigado pela atenção, diz ele aqui. Montei uma teoria sobre a cornologia em nossa cultura, na qual ocorre uma inversão de valores morais da seguinte maneira. O termo corno, atribuído ao traído, possui tom de deboche e desmoralização, embora ele próprio não tenha nada de errado. A pessoa que faz algo de errado não é o corno, mas quem o fez de corno, não concordam? Não. É. Quem errou foi a mulher que o traiu. O cara é vítima, né? O cara é vítima. E ainda sofre o bullying de ser corno. É o deboche em cima dele. Isso. A mulher traída, ela é valorizada. Coitada, a mulher foi traída, né? A mulher traída é uma heroína, né? Ainda foi traída. Não, o homem nessa questão, o homem sempre perde. Vou transformar minha mulher numa heroína hoje. Então. O homem sempre perde. Porque quando ele trai... Acho que vai ser bom pra ela. Quando... Não. Quando ele trai, assim, não. Ó. Aquele vagabundo traiu a cachorro, mulher. Cachorro, filho da... Não, quando ele é traído, ele é um corno. É só se dá mal o homem, né, cara? E a mulher, quando trai, chama ela de tudo. Agora, quando ela é traída, ai, coitada. Não, quando ela trai, não. Quando ela trai, assim, também, ali, ó. E ela tá sempre jogando bola com os amigos, não dá a bola pra coitadinha. É sempre ruim pra nós. É sempre ruim. Tem um projeto na internet criado pelo Zé da Silva chamado Projeto Tamacho. Que é sobre o macho pagador de compra. Que é o projeto Tamacho. Projeto Tamar, né? Tem um que cuida Tamar, das tartarugas marinhas. E tem o projeto Tamacho, que é pra cuidar do homem. Do tartarugo fiel, macho. Pagador de conta, que cuida da filha quando a mulher tá viajando. Certo. Entendeu? É algum recado? É o projeto Tamacho, né? Onde é que tá a mulher daí, desse cara? Gente, do Zé da Silva? É, desse cara aí. Esse projeto foi criado quando a mulher dele, a Thaís, que estudou comigo, foi no sábado desfile das campeãs, lá do Rio de Janeiro. E ele foi pra Marquês de Sapucaí. E ele ficou em casa, certo, cuidando da filha dele. Certo. Ah, tá. Mas é nada de errado é nisso. É ruim. Não, não tem nada de errado. Não tem nada. E é por isso que tem o projeto Tamacho, pra reerguer o orgulho do homem pagador de contas. Sim, mas no caso dele, ele precisa mesmo do projeto. Do macho. Né, vamos. A passeata do orgulho macho. O Ziraldo fazia em Minas. Semana que vem agora. Aí os caras vão sozinhos, deixam as mulheres tudo em casa, as mulheres aproveitam. A verdade é que. Pimenta no dos outros é colírio, né, cara? O lema do Projeto Tamacho é Igualité, Fraternité e Cervejé. Vai daí, ô, meu querido Jason. Ah, então é o seguinte, meu, nessa linha, Zalada, o homem levou o filho pro pediatra, Zalada. Só, desculpa, Jason, só pra concluir aqui, ó, nunca chegaremos de fato a conclusões muito evoluídas. Mas que é engraçado, né, o troço do cara ser corno, não ser corno, é engraçado, é da vida. Como assim, é da vida, velho. O cara tem que lutar. Fala, olhando pra mim, cara, isso. Não tem nada a ver contigo, olhando no meu olho. Mas, não, cara. Tá querendo me dizer alguma coisa, cara. Tem que lutar, é que assim, corno todo mundo já foi ou vai ser. É isso aí, ninguém morre mocho. Se tiver no passado ou no futuro, tá tranquilo. O problema é o gerúndio do corno, né? É o cara estar sendo corno. Aí agora, é problemático, né? Mas me dá uma raiva do Potter falando isso, que o Potter é o único solteiro, cara. É verdade, e ele cara. Fica falando, não, ele fala um com a boca ele cheia. Já foi. Sim, eu já descobri cornista, já. Não, todo mundo. É o gerúndio? Recente. O gerúndio quer saber quem é o gerúndio. O problema é o gerúndio, vamos buscar o cara, tá acontecendo. Todo mundo gerúndio tá pegador. Vai daí, Jason. O homem levou o filho no pediatra, lá, daí o cara chega assim, ô doutor, meu filho completou 6 meses, até agora não abriu os olhinhos, meu. Olha, abre o olho você, esse garoto é japonês. É clá, clá. Boa, Jason. É clá, clá. Classificados do Pretinho. Fala de novo, interpreta de novo o cara dizendo pro doutor que ele não abriu os olhinhos ainda. A frase dos olhinhos ali. Ai, abre os olhos você, meu filho. Não, antes, ele não abriu os olhinhos meu ainda. Doutor, meu filho completou 6 meses até agora, não abriu os olhos, meu. Olhinhos. Os olhinhos, tá, alguma coisa tá errada. Valeu, cara. Caros pretinhos, sou um lindo sobrado, muito bem situado na maravilhosa cidade de Bombinhas. Praia de Bombas, com eu dois mercados próximos, duas também. Peixarias, também o mais importante, duas quadras do mar. área de 285 metros quadrados. Atualmente tenho duas garagens grandes, onde cada uma suporta dois carros. Cabe dois beliches. Tenho duas garagens onde cabem duas camas. Tenho dois apartamentos no segundo andar e o terceiro ocupando todo o primeiro andar. 3 imóveis em 1. Os de cima possuem sacada e, no geral, todos os apartamentos têm área de serviço, churrasqueira, e 2 já estão mobiliados. Quem tiver interesse, mande e-mail para vendo.casa.bombinhas@gmail.com, que envio fotos. vendo.casa.bombinhas@gmail.com. Maurício estava conversando na MSN hoje tarde com vendo.terreno@hotmail.com. É mesmo, cara. E aí, galera do Pretinho, meu nome é Gabriel, sou de Santa Maria e estou interessado em vender um saco de pancadas da Nocaute. É novíssimo, não tem nem um mês de uso, tomou um pau do saco de pancada e quer vender. É o maior da categoria, 1,20 é o tamanho dele e tá cheio. Tô pedindo R$120. Os interessados entrem em contato pelo meu e-mail, gkm.gabriel@gmail.com. gkm.gabriel@gmail.com pra comprar este saco de pancadas marca Nocaute. Vamos faturar? Ô, Almirzinho, oi, aí? Gente, item de primeira necessidade. Tu faz alguma arte marcial, Almir? Faço todas. É mesmo? Então tu tá pronto pra ir pro MMA. Não vou fazer. Sim, MMA. Vai. Mas MMA. Vai tranquilo. É coisa de especialização de executivos. Não, isso é MBA. MBA. Ah, muita sigla, querido. Muita sigla. Eu já sou mais do INSS. INSS. Quer te encostar, né? Especialista no INSS. Não, olha, gente, kit de sobrevivência para avião. Quem aqui nunca viajou e ficou com medo de cair? Todo mundo, né? Se cair, tens o kit do Almir. Que beleza, olha só, Almir. Vem no kit seguinte: se cair na selva, cada passageiro dispõe de um arco, uma flecha e um cocar. Bem bom, cara. Bem prático. Se cair no mar, varas de pescar. Varas de pescar. Pra ajudar. Bem, quer dizer, não é um kit pra mata, um pra mar, tudo junto. Tudo junto na mesma. É o combo. Exatamente. Tá, mas tem como comprar só pra uma coisa? Não tem, é tudo junto. Se o cara viaja muito pra Manaus, por exemplo. O avião, ele pode ir batendo. Ele pode bater, por exemplo, num vulcão, aí cai metade do vulcão. Ah, nos vulcões do Brasil, aí é verdade. Metade cai numa floresta. Aí vai o piloto lá pra frente e acaba caindo no mar. Isso. Cada um tem uma coisa. Por exemplo, caiu no vulcão, um avental pra evitar. Uma coisa meio Lost. Tem visto Lost, amigo? Cada um cai do lado, mas foi pensando naquele seriado americano. Certo. Mas e o cocar, meu? Eu acho impressionante esse seriado americano com umas imagens. E o cocar, perguntou o Geiso. E o cocar? O cocar, pô, pra se ver. Pra se integrar com os índios. Você vê os índios já se integrar com os índios. Projeto de inclusão social indígena. Tem muito índio que olha, vê se tem cocar, já vai matando. Já logo, já dá uma flechada na cabeça. Esses índios. Maurício cai de óculos com uma cara de índio que tem. É só botar o cocar. Se cair no deserto, vem junto no kit uma flauta pra hipnotizar a serpente. Pra encantar a serpente. Se o avião cair num prédio, tem também. Que é muito comum nos Estados Unidos, né? Exatamente, tem um elevador. Não. Mesmo que. Adorando. Não, Almir, tava tudo verdade. Não cabe, não cabe. Elevador. E aí, quando ele fala o R, ele fica pensando: puto, o que eu vou dizer agora? Elevador panorâmico. Panorâmico. Desmontável e montável. Ah, é prático. Não, também. Podia ser inflável, né? Qual é o. Não dá excesso de bagagem esse kit, Almir? E olha só, se bater num rochedo, no kit vem um giz. Pra escrever o seu nome, exatamente. Escrever, a Almir esteve aqui. Pô, se os Mamonas, né? Mamonas tivesse esse pois kit. Pois é, quem aqui nunca pensou em escrever, né? Dá pra pedir ajuda melhor que o celular do Maurício, meu. Gente, é tu, gente. Tem celular pré-pago? Bom, mas o Pianjas também tem celular. É iPhone pré-pago. iPhone 4. 4 pré-pago. Gente, mas esse produto da Almir que tem, nunca ninguém voltou pra reclamar. Eu tenho certeza que nunca ninguém vai voltar. Alguns clientes que usaram já. Alguns clientes. Ulisses Guimarães usava, né, no usava. Momento da queda. Mamonas Assassinas. Quem mais? Usava. Hit Valley criou o Hit Labamba. Isso mesmo. E usou também essa. Quem mais? Quem mais? Pessoal da Air France. Todos os passageiros. Aquela banda que caiu o avião, como é o nome da banda, Leonard Skinner. Leonard Skinner, né? Morreram os Leonard Skinner de avião? Tá brincando? Show de intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Atlântida. Tá no ar. Que não deve, aí alguém vai ouvir. Ai. Daí uma hora alguém vai ouvir. Ai, o Falei. E aí, sabe o que eu vou fazer? O Davi tava nos dando uma aula de história, rapaz. Tá falando de história. Eu até poderia contar isso pra audiência em outros termos, é claro. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Tá gostando do programa, Geiso? Tá demais, meu. Comendo uma maçãzinha, hein, Geiso? Sim, meu. É que eu tive um problema. Hoje é dia mundial da água e o meu organismo deu uma homenagem, meu. É mesmo, cara? Só água. Só água. Aguaceiro. Aguaceiro, churrinho. Tá bem. Estamos com o Big. O Big é preço baixo todo dia. Da Milera Moda está nas ruas, doutor Alceu. É batamento. Tô só no seu bico, hein, doutor Alceu. Tô gritando, Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Bola nas costas. Doutor Peter, o Corinthians assinou com a Globo, doutor Peter. É o sexto clube a assinar com a Globo os direitos de transmissão do Brasil. E não era aquilo que estávamos falando, e né? E quem foi o primeiro, Santana? O Grêmio. O Corinthians fechou com 80 milhões de reais. Vitória, Grêmio, Goiás, Coritiba e Cruzeiro. É muito mais dinheiro que eles estão ganhando, cara. Grêmio. Muito mais dinheiro. É o dobro. Já assinaram com a Globo seis times. Não. A diferença dos grupos de cada... O que se ganha hoje. Ganha hoje. Tá dizendo a diferença entre um grupo e outro. Com o clube dos 13 e sem o clube dos 13. Ah, sim. Tá, mas é muito mais qual é a diferença? De... 18% do grupo A pro B e 18% do B pro C. E como é que era antes? Hoje, como é que é hoje? Hoje é 40%. E como era? Ah, então diminuiu? Não, diminuiu a diferença. Tá ótimo, então? Diminuiu a diferença. Que bom. Mas aumentou o dinheiro, né? Aumentou o dinheiro, diminuiu a diferença. Tá ótimo. Pro Inter, pro Grêmio, tá ótimo. Sim, meu. Mas o Grêmio Inter faz parte do grupo C. Eu quero saber o Figueira com quem que assinou. Com quem que o Figueira assinou, pô? Essa é a sacanagem. A sacanagem é que os clubes, tirando os 12 maiores clubes do Brasil, de torcida e lá, lá, lá, eles não sabem ainda o que fazer com esses clubes. Mas agora me explica, o Figueira... Não, Vitória, Cruzeiro, Goiás... Vitória tá na segunda divisão, Goiás aumentar, também. O Goiás assinou, eles vão assinar também. Ô, Potter, o Figueira vai lá e assina com a TV Com. Tá, não tem jogo. Não tem jogo. Ou a TV Com e a Globo, Figueirense e Inter entram num acordo, né? As quatro partes entram num acordo e sai o jogo, ou não passa o jogo. Ô, meu, olha aqui, eu vou então te dizer... Então vai acabar todo mundo indo pra Globo. Claro. Ô, meu, o Paulo Dono deu uma entrevista esclarecedora demais. No que o Davi tava lá no bate-bola no domingo. Então quem quiser olhar, de repente busca no YouTube. Fala, busca no meu blog, tem... Então perfeito, ali é o melhor lugar pra ver, tu vai entender tudo sobre esse imbróglio de TV. E a CBF resolveu inovar, doutor Pepe. O que que fez a CBF, doutor Alceu? Vai ter jogo às 9 da noite de sábado, oh, doutor Pedro. Que beleza, demais. Finalmente já teve, mas tá de volta, que bom. Demais, o Inter vai jogar três vezes só sábado adendo, de noite. Só adendo, a vida de vocês tá do caralho, hein? Não, tu não tá entendendo. Apaixonadamente, vou te explicar, posso falar? Noite, um jogo. Posso falar em nome de todos vocês? Tá muito divertido. Não, deixa eu te falar, Marcos Canjas, o que que acontece? Todo dia. Cara, sábado dia pros amadores. Sodoma e Gomorra. Sábado à noite, a partir das 18 horas de sábado, 17h30 de sábado, o ser humano vive o ápice da euforia da sua semana. Isso é, não tô dizendo eu, isso é estudo, é publicado, são estudos publicados. O ser humano vive o ápice da sua euforia na semana a partir do entardecer de sábado. Solteiro, certo? Ser humano solteiro. Casar tá não, errado. É mentira. Casar fica olhando então, imagina o ser humano que gosta de futebol poder assistir ao jogo do seu time 9 horas da noite no ápice da euforia de um sábado à noite, velho. Não, sabia que... E depois do jogo sair pra balada. Sai não, nada. É uma sai pena, nada. É uma pena que no Brasil eu vou dizer o que vai acontecer. Tu vai ver em casa esse jogo. Tomando um Nescau e vai dormir. É, não, da manhã. Claro que não. Vai dormir sábado eu agora. Tua vida é uma porcaria. Eu fico pensando no mês de julho. A temperatura Davi. Boa, assim, agradável, né? Pra tu ir num jogo de noite. É, pô, legal. Ah, mas a final da Libertadores é em julho. Julho ninguém reclama. É, Cajeta. A final da Libertadores e às tradicionalmente é no então, meio da semana. Tá na mesa. Campeonato Brasileiro não é. Mas é demais, Cajeta. Tu que gosta de futebol é demais. E outra coisa também aqui, ó. Depois emenda com cineminha, vai. Tinha que liberar cerveja com álcool, né? Nesse jogo do sábado podia todos, liberar. Todos jogos. Sabe que na Liga Americana de futebol, de soccer, que eles chamam lá, né? É, tu compra o ingresso, tem ceva liberada no estádio. E cigarros. Tu pode chamar o americano, eles liberaram a cerveja. Vale paga 30 dólares, aí vale, ó, palhaçada. Se afunda. E aqui é o contrário. Guinness no shopping lá. Não você deixam, paga 200 se bebida é liberada. Não deixam a gente beber aqui no Brasil e mesmo assim vocês vão. Mesmo assim a gente vai no estádio. Não, mas eu tomei um pó esses dias de álcool, você vê, sem álcool. Vomitar, os caras levam dizia sacolé. Bobagem. Os caras levam sacolé, né, Fé? Chegava nas gurias. Aí a indústria do sacolé. Olha, mais aí, doutor Alceu. Era aí, pô, doutor Beto. Não, não. Calma, tem aí. Só um pouquinho, doutor Alceu, não tem mais nada aí. Por que tá bem, doutor Pedro? Não, então o Potter traz aqui a informação pra gente, por favor. O Inter favor, foi convidado pra jogar um campeonato internacional envolvendo clubes famosos da Europa, como Bayern de Munique, a Inter de Milão e o Barcelona. É que eles não tinham o telefone do Grêmio. Uma grande vantagem na vitrine, porém no meio de campeonatos aí uma retirada de foco perigosa. Quando é que seria este campeonato? No inverno. Julho? Julho. Isso aí. Quais as informações que tu tem a mais, Davi? Basicamente isso aí, o Inter já aceitou, né? É Audi, vale, né? Vale o quê? A CBF já liberou, vale prestígio e dinheiro, só isso. Não, prestígio vale não. Quanto dinheiro de dinheiro, vale quanto pro campeão? Não sei. 10 pau! Mas a dúvida é se esses times vão jogar com os times titulares, né? Todos eles. Todos. Inclusive o Inter. Tá, meu, excelente. Informação de última hora, o Figueirense acaba de assinar com CNN, vai passar pro mundo todo. Aí, viu? Joga tá bem, obrigado, tá botando ao seu. Obrigado, vamos dar uma rodada. Vai tu aí, KG. Não, eu errei, é CNT. CNT. No Museu Arqueológico em Lisboa, o guia turístico mostra um esqueleto de dinossauro para um grupo de visitantes. Aqui os senhores podem apreciar esse esqueleto que tem 90.011 anos. Ai, 11? Surpresos, os turistas se entreolham e um deles arrisca perguntar: mas como é que o senhor pode saber uma data, essa data tão precisa, com essa precisão? Bem, quando eu vinha trabalhar cá, o diretor do museu me disse que o esqueleto tinha 90 mil... 90 mil... Ficou só um minutinho... Manutenção aqui da Rádio Atlântica. 90 mil anos. Vamos testar aqui novamente. 90 mil anos. O museu me disse que esse esqueleto tinha 90 mil anos. Ora, se eu já estou aqui há 11... 90 mil anos. Muito bom. Fiz o cálculo. Só que tá errado, porque os dinossauros morreram há 65 milhões de anos, cara. Meu Deus, o Davi. E aí, aí... Obrigado, meu dolente. Muito obrigado, meu dolente. E aí a gente fica pensando que o mundo funcionou, é a gente, essa piada. O mundo é na gente, cara. Há 65 milhões de anos já aconteceu uma coisa muito mais emocionante na Terra. É verdade, cara. E nós aqui não. Caiu um meteoro agora. E era bem mais legal. A água vai acabar agora. Caiu um meteoro lá no México. Vamos ver aí, Maurício Amaral. Aproveitando o clima do inverno 2011, a Damilair leva uma pessoa com um acompanhante pra Nova York. Vou querer. Mais $500 pra gastar por lá e R$1.000 em roupas da marca. Pra participar, basta fazer uma foto, uma releitura de alguma cena de um dos 13 filmes que inspiraram a campanha. Entre eles, Bonequinha de Luxo, Taxi Driver e O Pecado Mora ao Lado. Depois é só seguir a Damilair no Twitter, postar a foto e torcer. O regulamento completo tá no site da Damilair. damilair.com.br/NY, que é Nova York. Né? Então acesse lá, você pode ir para Nova York com acompanhante para ganhar 500 doletas para gastar lá e R$1.000 em roupas Damilair. Coisa boa, hein? Demais, hein, bom demais. O último tango em Paris, será que tá na lista? Tá. Podia fazer aquela cena contigo. Acessa lá, damilair.com.br para saber. O teu filme vai ser Pecado, como é que é? Traição, Pecado, cara, mora ao lado. Tu não notou que são só filmes em Nova York? Tu quer fazer o último tango em Paris? Tango em Paris. Burro, né, eu quero fazer a promoção. Quero fazer a cena só, né? Para a cena da manteiga. Boa tarde, Pretinho. Segue algumas informações. A implantação de um novo formato de emissão de nota fiscal e as NFE, são as notas fiscais eletrônicas, obriga muitos lojistas a informar o CPF para o qual foi efetuada a venda. O que ocorreu com o Potter, que o deixou indignado, vem acontecendo comigo e com muitos outros cidadãos todos os dias no país. E a loja aproveita que precisa ter o CPF do cliente, mesmo que comprando à vista, para obter outros dados na intenção de ter dados para mala direta e telemarketing. Isso é a burocracia deste país e isso ainda vai piorar muito, ao ponto daquele famoso e-mail que circulou nacionalmente do sujeito que vai pedir uma pizza por telefone e a atendente sabe tudo sobre sua vida. Nesse caso, a Receita Federal também passará a ter todas as informações fiscais a seu respeito. O governo de São Paulo, para incentivar o uso de nota fiscal com o CPF, tem lá a nota estadual com o CPF, aí você ganha um desconto no imposto de renda. Né? Então, ele incentiva o cara que compra com qualquer coisa em São Paulo, adasta o CPF e assim fica registrado, certo, na Receita Federal o quanto o cara tá gastando. Mandou pra gente aqui a Gisele de Andrade Zimmermann, manda abraços e não perde um programa. Pode ser, vendeu a mala? Obrigado, Gisele. Vendeu a tua mala? Não, não vou vender mais. Conseguiu já um emprego fora de Porto Alegre? Não, não apareceu nenhum. Cara, eu falei pra tu não vender a mala, melhor negócio que tu fez foi vender a mala. Fiquei com a mala, mas é o seguinte, o CPF, não é que a mulher pediu o documento lá pra comprovar que era eu, o dono do cartão, tem o CPF, ela pode pegar e anotar. Agora, e-mail e endereço e não, telefone, endereço, celular. Ela tava interessada em ti, pô. Celular tem a dar de qualquer jeito, né? Não, não, não. A mulher não. Eu tava interessada em ti. Mas é tipo assim, não dá, né? E eu, detalhe, a mulher fala assim: me dá teu CPF? Não. Não, tá aqui o dinheiro. Me dá o produto, eu te dou o dinheiro. Fala, não, eu quero o seu CPF. Não, eu quero o produto e aqui tá o dinheiro. Ah, não, tu tá querendo pegar com dinheiro, aqui é teu CPF. Quanto é que custa? R$40. Eu tenho 4 notas de 4, de 10, tá aqui. Tá aqui, toma, me dá o produto. Eu tomo, deixo o dinheiro, pego da mulher o produto e saio correndo. Isso é um assalto. Sim, meu. Tá feita a compra, não é assim, aí, é compra. É assim que tem que fazer. Cara, esses dias o governo não me deixa fazer isso. Mas tu tem que pegar a nota fiscal. Mas esses dias... Eu posso falar assim, fica com a nota fiscal? Não. Não posso falar. Não, pode. Tem que pegar a nota fiscal. Alguém quer uma nota. Assim, ó. Um amigo meu foi assaltar um banco esses dias, pedir o CPF dele. É lamentável também. Isso. Vai, Potter. Uma piada, então, vai. Piada do Apoio! Salão de beleza da Ivete, aquela que faz o melhor corte de cabelo. O André Luiz Jungs de Gaspar, Santa Catarina, manda pra gente. Eu saí todo borracho. O cara vai cambaleando até a casa dele, acha, custa abrir a porta, abre a porta. E daqui a pouco vai lá e... Mulher! Pega tuas coisas que essa casa tá mal assombrada, pô. Eu abri a porta do banheiro e a luz se deu sozinha. E aí a mulher assim, filho de uma mãe, mijando na geladeira de novo. Nojo. Quem aqui? Quem nunca mijou na geladeira? Eu nunca mijei na geladeira. O que tem aí da vizinha? Mas um amigo meu uma vez mijou na cama da irmãzinha. Meu Deus! Como assim, cara? Ele chegou bêbado, errou de e foi. E a irmãzinha tava na cama. A irmãzinha na cama do... Ah, não! Na cabeça da coitada. Ah! Cara, que desagradável, Davi. Mentira, Davi. O Davi é desagradável. Não, não, o cabelinho que mentira. Todo coladinho. Parece, assim, né, cara? A franjinha colou. Imagina a guriazinha acordando, mano! Não, mas aí, olha só, aí 4 horas depois acorda a casa, tranquila, né? Aquele belo roncando. E aí a mãe chega pra pegar a guriazinha. Ai, se mijou, toda na cama. Coitadinho. Cheiro de xixi, olha só. Chega até mijado até no cara. Olha, o cara roncando lá, com a barriga pra cima, com um pedaço do pé pra fora. Sala bota. O que é que tem aí, Davi? Vai, caros PBs, admiro muito o trabalho de vocês, escuto o Pretinho todos os dias, não precisa essas introduções. Trabalho, né? Não precisa, ele sabe que eles admiram e que ouvem. Não sabemos não, precisamos Davi saber, isso faz bem Davi pra nossa autoestima, né, não, Davi? Não precisa. Precisa, cara, Davi. Elevar a autoestima. Precisa, Davi. Não precisa. Tu não faz preliminar ou tu vai direto pro negócio mesmo? Mas ultimamente tenho notado um certo tom de machismo excessivo. Viu como é bobagem isso aqui, cara? Preliminar é nós... chato. É, um machismo excessivo de alguns PBs. Prefiro não citar nomes. É o Potter. Mas Maurício, ontem fiquei revoltada porque estava... Quem é? A Ruana. Ruana. Ontem nem estava no programa, era o dia de folga, meu. Porque estava ouvindo o Pretinho das 18 horas e alguém disse que mulher não pode gostar de futebol. Foi eu que disse, eu assumo aqui. Ou foi um cara isso. Que te imita muito mesmo. Eu disse, eu, Luciano da Silva Lopes, meu CPF é tal, eu moro na rua Gonçalves Dias, número 32. Parabéns, Potter. Olha, parabéns, Potter. Que beleza. Que beleza. Só melhor. Potter é burro pra caramba. É burro pra caramba. Mas tô mudando pra Lima Silva. Mas quando? Quando tu vai te mudar? Hoje não, né? Não. O celular, qual é, meu? Nove final de semana aí. Vai, Davi, vai. A Ruana, esse negócio de Ruana, que a mãe dizia antes, né? Ruana. Tu tá virado uma Ruana. Ah, Ruana, vai pra rua. É? Tá, mas ela tá reclamando. Eu não conhecia. Sinceramente, eu nunca disse que tá um Ruano. Tá sempre nunca na rua. A mãe me chamava de bagaceira. Com A no final. E tá certo. Bagaceira. Então é bagaceira. E tá certo. Anda com esses bagaceira do Pretinho agora. É, isso aí. Sinceramente, diz a Ruana, gosto de futebol. Vou aos jogos do meu time sempre que posso, se não assisto na TV. Exatamente. Vou até os jogos que meu namorado joga. Ah, não. Ué. Ah, não, é muito chato. Sabe de quem é a culpa dessa mulher ter sido introduzida no esporte? Thiago Leifert. Thiago Leifert com aquele jornalismozinho amistoso pra mulheres. Não, foi o outro, o primeiro. Tadeu Schmidt. Mas antes do Tadeu Schmidt. Tadeu meu bruxo. Regis Reusen. Você é o culpado. Não, e antes de tudo isso, Léo Batista. Ah, não, coitado. Léo Batista era macho. Tu sabe que o Léo Batista trouxe a mulher pro Fantástico. O jogo foi 2-0 pro Flamengo, o Léo Batista dizia. O jogo foi 2-0 pro Flamengo. E pronto, sempre escuro. Chegou o Tadeu Schmidt e dizia: Marinho, na torcida do Flamengo, ficou apreensivo no começo do jogo. Olha ali, bateu na bola. A bomba. Bola quase passou no gol do Márcio. O Tadeu Schmidt é demais. E aí, o que acontece? As mulheres começaram a se gostar, porque a mulher gosta de historinha, de novelinha. É, o Tadeu Schmidt drama, é muito esperto. De drama da vida. E as mulheres começaram porque a gostar de esporte. Porque o cara bem apessoado, e né? E aí, todo o recanto que o homem tinha no esporte, de ser um lugar só seu, de encontro com os amigos, de cerveja gelada. Tudo acabou. E que ele podia falar qualquer coisa. Tudo acabou. Virou mais uma área patrulhada pela polícia feminina, chamada Polícia Mulher. Mas eu prefiro Paulo Brito. Tu sabe que um... Tudo belezinho. Sabe que um dia tava o Léo Batista apresentando, ia apresentar o jornal e não vinha o script no termo do script, né, cara? Coitado, sempre faz ele trabalhar os finais de semana, velho. Ficou com raiva e bateu com o dedo na mesa assim, cadê o script? Pai, e quebrou quem o dedo. É esse? Léo Batista. E quebrou o dedo. É, tu acha que o Leifert vai apresentar o programa? Na hora que ele quebrou o dedo, entrou o programa e ele... Ah, e ele boa matou noite. No peito, é? E saiu apresentando. Com o dedo quebrado, cara, sem script. A ver o... Com o dedo quebrado e sem script. Isso é uma verdade. Eu comecei a ver o Léo Batista, ele já era velho, né? Cara, ele já era um cara de terceira idade. Impressionante. Não, o Tadeu Schmidt, a minha mãe é apaixonada por ele. A minha mãe, né? O fantástico programa de audiência, né? Com o Léo Batista. Só o homem assistia, então toda mulher saía da Globo. E aí o Tadeu Schmidt fazia a loteca, né? Ele é zebrinha, né? Zebra! Olha eu aí de novo, Léo Batista usa calça centropeito. É isso aí, centropeito. É da época do Celestino Valenzuela. Não, mas a mulher pode. Mas é que tem coisa assim que é mais masculina. Assim como tem homem que gosta de sapato. Gosta de sapato? Trabalha com sapato? Fabrica sapato? Não é todo homem que adora sapato. O meu tio, pai do Timóteo, gosta de sapatos. Tá? Olha aí, viu? Tio do Pianjos. E tem mulher que nem toda mulher tem. A sapato. Maria Gadu gosta de sapato. Ana Carolina. Aliás, Maria Gadu em Porto Alegre, sexta-feira que vem, ingressos Teatro do SESI. Ingressos esgotados. Maurício, não acredito. Onde é que tu encontrou ela? Nesse show Maria só vai Gadu ter banheiro masculino. Né? Na barbearia, no centro. Ah, não faz assim. Ela parece o vocalista do Restart. Era isso, galera. Estamos encerrando mais um Pretinho Básico aqui pela Rede Atlântida. O tempo passa muito rápido quando a gente está se divertindo, amigos. Não tem cantadinha, meu. Não vai ter cantadinha. Hoje também não tem a Maria Bethânia, não tem Cid Moreira. Tem 20 aqui, segundos pra acabar o programa, então vai aí. Largar a cantadinha aqui, ó. Ainda tem night hoje, meu. Chega pra mim e fala assim, ó. Quer ir ver o jogo lá em casa, meu? Que jogo? O jogo de lençol na minha cama.